Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 25. As crianças estão subindo para terem seu encontro. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Fica mais difícil, né, Isaac, a transmissão aí, mas a gente quer priorizar os irmãos que estão aqui hoje. Nós... Irmãos, uma grande parte, se alguém não sabe, uma grande parte da igreja está no acampamento. Nós estamos lá até hoje de manhã e eu vim com a Dani para a gente estar juntos aqui com vocês. E estão sendo dias maravilhosos no acampamento. Uma preciosidade. Nós temos que repetir, o ano que vem nós já estamos separando a data e quem sabe você também vai estar lá. Só pensa numa coisa. Olha a falta que aqueles irmãos estão fazendo aqui hoje. É, na verdade. É bem provável que alguém diga assim, ai, está tão vazio, gente, o que aconteceu? Ah, deve ser horário de verão, é horário de verão, é. Mas boa parte, talvez não, com certeza a maior parte não é porque perdeu o horário, é porque está lá no acampamento. Nós temos muitos irmãos, muitas crianças, muitas famílias, e tem sido um tempo maravilhoso. Ontem à noite, por exemplo, sábado à noite, sexta à noite, nós tivemos uma visitação do Espírito Santo, foi um negócio assim tão maravilhoso, crianças sendo tomadas em línguas, o mover de Deus, quebrantamento, foi uma coisa assim tão linda de Deus, não só sobre as crianças, mas sobre toda a igreja. Foi muito precioso. A Ana foi para lá ministrar as crianças. Ontem nós tivemos o teatro de tabernáculos, que foi muito lindo o teatro. Aquela simplicidade toda que é possível ou que tem que acontecer num acampamento, mas com tanta alegria, com tanta graça. E ontem extrapolaram, ontem foram até 2 da manhã, com tanta alegria e conversa e brincadeira. Olha, realmente é um ano de comunhão em um final de semana. E que você tenha a oportunidade no próximo acampamento de ir, participar e estar lá presente, porque além do lugar, né, um lugar delicioso, um sítio muito gostoso, né, as acomodações, a alimentação, e foi um tempo muito precioso diante do Senhor. Da mesma forma que aqueles irmãos estão fazendo falta aqui hoje de manhã, pode saber que você fez falta lá. Da mesma forma. Com certeza, muitos irmãos que lembraram de você e deram falta de você. Ah, que pena que não estão aqui. Exatamente como você está sentindo falta aqui hoje, deles, nós sentimos sua falta lá no acampamento, por causa dos vínculos, da importância que cada um tem, e às vezes nem se atenta para isso. Mas nós temos, graças a Deus, muito fruto da comunhão, da alegria dos irmãos, seja nas células, seja aqui na reunião, e nós louvamos a Deus por isso. Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu quero lembrar uma questão. A Valdirene vai viajar dia 21. Valdirene vai com a mãe dela para Israel. Nós já estivemos, Sônia, nós já estivemos uma vez. Um grupo de irmãos daqui foi comigo já 2 ou 3 vezes. Né? Fomos a Israel numa viagem que é inesquecível. Márcio, Maria Alice, nós vamos mandar a si. Mandar a si para a próxima viagem a Israel. Né? Araci, Esther quer ir, olha. E nós vamos pôr diante do Senhor, da gente em outubro do ano que vem, fazer uma caravana nossa aqui da igreja. E a gente tem prazo para ir parcelando, pagando. Você não se preocupa, porque a maior parte, literalmente, a maior parte das pessoas que estão nas caravanas não tinham recurso para ir. A maior parte das pessoas que estão nas caravanas parcelaram e Deus abriu portas e pagaram sem problemas. Essa é uma realidade. Eu estou falando porque é a 8ª vez que eu vou a Israel e todas as vezes, todas as caravanas, a maioria dos irmãos testemunham isso. Quem tem o recurso, assim, ah, não sei, vai para a Europa. Quem tem recurso e quer ir para lá é porque foi realmente tocado pelo Senhor, mas a maior parte dos irmãos nem tem o recurso. E vão por milagres, porque há uma promessa no Senhor que Deus há de sustentar todos aqueles que sobem para Israel para adorar o Senhor e recebem bênçãos de Deus por estarem em Israel adorando a Jesus naquela terra. Então, põe isso no seu coração, conversa seriamente com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais, seus filhos, e põe isso como propósito. Senhor, eu gostaria de ir. Quem sabe em outubro do ano que vem a gente consegue levar uma caravana e ter um tempo lindo em Israel, da nossa igreja. Muito ensino, muito deleite, muita alegria, muita bênção aquela. Que Deus te abençoe, Valdirene. Que seja, é a segunda vez que você está indo, né? É a primeira vez que você está indo. Que Deus abençoe grandemente você, sua mãe, a comunhão com todos que estão indo, e que seja um tempo maravilhoso. Quando chegar, vem, você já vai fazendo os esboços lá. Em cada lugar você já vai escrevendo os esboços para você chegar e compartilhar e testemunhar. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, no acampamento nós tivemos momentos muito preciosos. E Deus nos deu três palavras muito específicas. A primeira, o Senhor começou a nos falar sobre como Ele revela as coisas. Esse capítulo 25 dos Salmos, ou o Salmo número 25, diz assim: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não me deixes confundido, nem deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que procedem traiçoeiramente, sem causa. Faz-me saber os Teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. E por Ti espero o dia todo. Lembra-te, ó Senhor, da Tua grande misericórdia e amor, pois são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Segundo o Teu amor, lembra-te de mim por Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, portanto, Ele ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Todos os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do Teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Nós temos na continuidade da vida uma herança muito sólida, muito concreta e muito que nos afeta muito, muito determinante da religião. É impossível nós vivermos nessa terra sem uma carga de herança cultural da religião. Assim como é impossível nós vivermos sem uma carga de heranças brasileiras. Aquilo que está na semente da nossa sociedade, da nossa história, está em nós. Manias, hábitos, dificuldades, forma de enxergar as coisas. E nós, às vezes, nem consideramos isso. Então, quando nós estudamos lá a história dos mineiros, e ninguém tem dúvida de que mineiro é desconfiado. Ninguém tem dúvida. Ele é paulista. Rodrigo é paulista, não é, Rodrigo? Então, você deve ter visto a diferença que... Você também é paulista? Você também é paulista. Sua esposa é paulista? Quem vem de fora identifica isso imediatamente. Como que o mineiro é assim? Não sei como é que você faz com a sua esposa, porque mineiro é muito desconfiado. Tem um processo, né? Um processo de ir se adaptando às coisas. E aí você vai lá na história, você descobre que nós fomos sendo construídos como povo a partir dos que se aventuravam pelas matas em busca de ouro. E tem lá 10, 15, 20, ou 50, ou 100 pessoas, todo mundo em busca de ouro. E alguém acha. Só gente da pesada. E você está lá sozinho, não tem amigo, não tem segurança, não tem um cofre, não tem um banco, não tem polícia, só está lá no meio de um mundo de gente atrás de ouro, e você achou uma pedrinha de ouro. E você conta para alguém? Conta para ninguém. E se alguém aventurou a contar, aprendeu a lição, não fale nada, não conte nada para ninguém, não deixe ninguém saber. E assim foi sendo construído o povo mineiro. Não conta para ninguém, não deixe ninguém saber. Não, não. Isso é estudo literal da sociologia em relação à natureza do mineiro. E da mesma forma, as mulheres. Porque lá naquele ambiente não tinha mulheres. Nesse ambiente não tinha mulheres. Mas havia uma pessoa que sabia quem tinha ouro. Era o Manuel ou então o espanhol. Ou o Manuel ou o espanhol eram donos da venda. Então o sujeito que estava lá no acampamento chegava para o Manuel no pé do ouvido e falava assim: eu tenho uma pedrinha, deixa-me ver. Aí via a pedrinha, assim, ela vale X. Pronto, ele ficava com a pedrinha e tinha lá agora um saldo na venda do Manuel ou na venda do espanhol. Então ele podia agora comer. Então quem primeiro enriquecia era o dono da venda. E ele tinha que ser uma pessoa, conta nada para ninguém, sabe nada. Quando ele conseguiu fazer um bom dinheiro, ele trouxe o primo, e o primo foi ajudá-lo a administrar a venda. Quando o primo já estava assim, bem solidificado, sabendo tudo, como faz todas as coisas, ele falou assim: agora eu vou de volta à terrinha. Eu vou passar lá um ou dois meses, porque eu não estou aguentando de saudade. E ele, isso não é uma historinha, isso é fato histórico. Então ele voltava para a sua terra e passava lá um bom tempo, revendo os familiares, comprando as coisas que ele podia comprar, porque ele agora tinha ouro. E uma das coisas que ele fazia, com certeza, eles faziam, era trazer uma francesa. Então era normal que, junto da venda, eles construíssem um quarto, uma suíte, e ali ficava a francesa. Ninguém podia saber de nada, todos sabiam, mas ninguém sabia de nada. E ela, toda recatada, não podia sair, não podia contar nada para ninguém, não tinha mais ninguém para também contar, e era tudo muito... E assim se desenvolveu a cultura da mulher mineira, que é toda recatada e toda cheia de temores e complexos e receios, e não conta nada e não fala nada, e desconfiada. E só cresceu a natureza desconfiada do mineiro. Quais são as cargas que você e eu carregamos da cultura da nossa família, da cultura do nosso povo, da cultura que podemos ter sido influenciado por tantas pessoas. Qual é a carga que eu e você carregamos da cultura religiosa que aprendemos? E aí a gente vem para a igreja e a gente tem uma ideia da mensagem do pastor. A gente tem uma ideia do pastor. O pastor é aquele sujeito, só que não padre. Mas é igual padre, que foi para um seminário, que se dedicou. E não é o meu caso, eu não seria nunca um padre, eu não seria nunca um pastor, porque isso não é para mim, eu tenho outros projetos da vida. Mas é interessante, é bonito, né? É bonito ver alguém assim, né, que foi se dedicar à vida religiosa, né? Essa é a ideia que se tem de um padre ou de um pastor. E então as pessoas vêm à igreja para ouvirem o padre, ou ouvirem o pastor, para falarem algumas coisas bonitas da Bíblia Sagrada, e aquilo alentar meu coração, e aquilo, quem sabe, me dar alguma esperança de, quem sabe, Deus vai me atender às minhas preces. E não que eu mereça, ó Senhor, mas quem sabe podes atender-me com a tua graça. E a gente tem isso como herança religiosa. Poucas pessoas aprenderam desde o início que Deus quer ter comigo um relacionamento tão íntimo que Ele vai revelar seus segredos a mim. Não é uma vida religiosa que eu herdei culturalmente e que me dá um alento, uma pequena ajuda, porque eu tenho que me virar nessa terra. Então, de repente, Deus tem pena de mim, aí Ele, ai, graças a Deus, ai, o pastor fez uma oração tão bonita, ai, gente, eu me senti tão bem, ai. E é assim que muita gente vive e passa anos sem ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Mas há 3.000 e tantos anos atrás, Davi escreveu um texto, um salmo, e ele dizia: o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Os segredos de Deus, e nós estamos falando literalmente, as revelações, compreender as coisas espirituais, compreender os propósitos de Deus, compreender o texto bíblico e ser uma pessoa cada dia mais segura, é possível a todos. Mas o salmista diz com clareza: o segredo, as revelações, o entendimento das coisas espirituais é para aqueles que são íntimos de Deus. Então, além da cultura religiosa que herdamos, além da semente, seja da desconfiança, seja de qualquer outra característica, como povo brasileiro ou povo mineiro, eu e você podemos decidir herdar, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, uma herança mais elevada. Uma herança de fé, de entendimento que eu tenho, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, eu tenho acesso a um tipo, a um estilo de vida que não tem a ver com os mineiros, não tem a ver com os brasileiros, não tem a ver com os americanos, não tem a ver com ninguém dessa cultura terrena, tem a ver com o reino de Deus. Eu posso falar com Deus, eu posso ouvir a Deus, eu posso ser tocado por Deus, eu posso tocar em Deus, eu posso ler a Bíblia e conhecer os segredos de Deus, eu posso entender as verdades espirituais. Isso foi liberado por Ele, para mim e para você. Agora, leia comigo capítulo 8 de Apocalipse. No acampamento, nós tivemos três tempos específicos de ministração. Nós tivemos, no primeiro momento, eu compartilhei com os irmãos sobre como Deus quer realmente que eu e você tenhamos conhecimento dEle. O salmista diz no Salmo 100: sabei que o Senhor é Deus. É uma palavra diretiva, É uma palavra imperativa, é um verbo que está no sentido de ordenança, sabei. É uma decisão sua, é uma decisão minha, conhecer mais a Deus, de tal forma que você possa dizer, eu sei. Alguém aqui sabe tocar teclado? Levante a mão, quem sabe tocar teclado? Sabe tocar teclado? Levanta a mão, por favor, levanta bem alto. Os dois sabem tocar teclado. Olha lá. Isabel, levanta sua mão bem alto. A Isabel sabe tocar teclado. Próximo culto, nós vamos chamar a Isabel para tocar o teclado aqui. Agora, por que que os demais não levantaram a mão? João, por que que você não levantou a mão? Porque eu não sei. E você tem certeza disso? Pronto. Há uma diferença muito grande em saber e não saber. Mas com relação a Deus, a gente chama o não saber de saber. Da mesma forma que eu posso perguntar assim, quantos de vocês conhecem Barack Obama? Levante a mão, por favor. Sim. Alguém aqui não conhece Barack Obama? Alguém não conhece? Levante a mão. Alguém nunca ouviu falar, não conhece Barack Obama? Levanta a mão. Não. Eu até correria o risco. Poderia perguntar, alguém aqui não conhece o Lula? Agora, eu vou perguntar diferente. Alguém aqui conhece o Lula? Você pode até me dizer que apertou a mão dele, mas você não vai poder dizer que conhece o Lula. Não, eu jantei com o Lula. Não, eu fiquei uma semana com o Lula. Você pode até ter ficado uma semana com ele, mas você não pode dizer que conhece o Lula. Quem é que pode dizer, eu conheço o Lula? Eu acho que o Palocci pode dizer, eu conheço o Lula. Alguns anos de convivência. A esposa dele poderia ter dito, eu conheço o Lula, porque tem anos de convivência. Para você dizer que conhece alguém, você precisa ter anos de convivência. Aí o salmista vem e diz assim, sabei que o Senhor é Deus. Saber significa conhecer. Sabei que o Senhor é Deus. Eu preciso ter convivência com Deus, com o Espírito de Deus. Eu não posso apenas ter convivência com as minhas coisas terrenas e pedir ajuda a Deus, porque Ele pode vir, me ajudar e ir embora. Eu preciso ter convivência. E o acampamento tem o tema gratidão. Então nós fomos estudando e vendo que no Salmo 100, o salmista diz assim, entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Esse é um roteiro de convivência. Então, eu já fui na casa de alguns irmãos aqui. Então, eu gosto de ir lá na casa do João e da Marta. Precisa até ir de novo agora, porque mudou tudo lá. Eles fizeram uma reforma, e deve estar diferente tudo lá já. Eu gosto de ir na casa de alguns irmãos aqui. Eu gosto de... Já fui lá na casa do Alfredo e da Anitta. E quando você entra na casa de alguém, você começa a conhecê-lo um pouco mais. Olha que lindo, olha que legal, olha que coisa. Gente, tem um cachorrinho lá na casa do João. Ainda tem lá, João? Não tem mais, não? Aquele cachorrinho, ele é atrevido, ele vem... E é um frangote, ou era um frangotezinho, um sujeitinho sem força nenhuma. Você vai conhecendo a vida das pessoas, vai entrar por suas portas. Quando eu começo a entrar pelas portas da casa de alguém, eu começo a conhecer um pouco mais. E a Bíblia diz, entrai pelas portas da casa de Deus com ações de graça. É simples assim. eu começo a me lembrar do que Deus já fez e começo a dar graças. Graças, graças. O Senhor disse a Moisés, a todo aquele que tem um coração grato, traga uma oferta. Então, quando a gente começa a trazer oferta, a gente começa a expressar gratidão. Quando a gente começa a expressar gratidão, a gente começa a conhecer um pouco mais o Senhor. Quando a gente começa a ler a palavra, a gente começa a conhecer um pouco mais. Quando a gente começa a trazer o Senhor para os nossos caminhos, a gente começa a conhecê-lo um pouco mais. E aí não tem como não dar graças. E todas as vezes que eu começo a dar graças a Deus, eu entro por suas portas. E nos seus átrios com hinos de louvor, todas as vezes que eu começo a louvar a Deus, eu estou entrando nos seus átrios. Átrios é a parte mais íntima da casa. Átrio é a parte mais solene do templo. E isso está aberto a todo mundo. Mas na cultura religiosa que nós herdamos, a gente nem sabe, muitos não creem que tem esse acesso livre ao trono de Deus. E nós estamos, desde lá o congresso, na verdade nós estamos desde o início da proclamação de tabernáculos, estamos nos dias de tabernáculos, estamos revendo, estamos fortalecendo o ensino sobre trazer os frutos e sermos gratos ao Senhor. Porque ao sermos gratos, nós começamos a entrar na sua presença. Ao entrar na sua presença, nós começamos a ter mais relacionamento com Ele. Ao ter mais relacionamento com Ele, a gente começa a se lembrar de quem Ele é, do que Ele faz. A gente começa a ter um pouco mais de paz e segurança. Não, Deus vai fazer. Deus vai transformar. Deus vai trazer o sustento. Deus vai operar. Você começa a ter mais segurança. Na hora em que eu e você desesperamos, Deus, o que eu faço? Deus, cadê você? Nós estamos dando um atestado de que a gente não o conhece. E cada passo pequeno que a gente dá de fé, de confiança nele, cresce o conhecimento. Deus está nos sustentando. Seria impossível eu estar de pé. Deus está me sustentando. Então, eu realimento isso com gratidão. E à medida que eu vou tendo intimidade com o Senhor, porque eu entro por suas portas com gratidão, eu vou também conhecendo mais dos seus segredos. No capítulo 8 de Apocalipse, e esta foi a segunda parte que eu ministrei no acampamento, a intimidade, a revelação do Senhor é para coisas muito pontuais, é para crescimento, é para revelações de Deus. O capítulo 8 de Apocalipse, o verso 7, eu estou pedindo ao Senhor e preparando uma temporada de estudos sobre o Apocalipse, sobre o final dos tempos, sobre os dias que estamos vivendo, que nós precisamos nos aprofundar nisso. Mas eu queria apenas passar aqui por um ou dois pontos para você ter um exemplo de como Deus revela. Tem uma ministração no site chamada Sexta Trombeta, o Rio Eufrates. Você pode buscar lá e ouvir, isso vai fazer muita diferença para você. E mesmo que você já tenha ouvido algum tempo atrás, vale a pena reescutar. No capítulo 8, verso 7, diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores e toda a erva verde. Você já leu esse versículo? Alguma vez você já leu esse versículo? É possível que você já tenha lido o versículo e não se lembrasse dele, ou não se lembre dele. É possível que você não saiba se leu ou não esse versículo. É possível que você não tenha lido esse versículo. Mas o livro do Apocalipse, Apocalipse é uma palavra pesada para nós, é uma palavra grega, e que já está carregada de conotação pesada. Então, se você quiser dizer de uma tragédia, você pode dizer assim: isso é apocalíptico. É final dos tempos, é desastre, é tragédia. Mas esse não é o nome do livro. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Melhor seria se o nosso livro de Apocalipse tivesse herdado o nome revelação, como no inglês. Porque o propósito de Deus ao deixar esse livro é revelar. Mas segundo o que já lemos, Deus revela a quem? A quem Deus revela, segundo o texto que lemos no Salmo 25? Hã? Aos que têm temor e por isso têm intimidade. Nós já destrinchamos isso um pouquinho mais, falando que a intimidade diz respeito àqueles que entram por suas portas, que começam a ter relacionamento. E esse relacionamento foi aberto por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E eu entro por suas portas de uma forma simples, com ações de graça. Então o livro é um livro de revelação. Revelação do quê? Das tragédias do fim dos tempos. Amém, irmão? Não. A Bíblia inteira é um livro de revelação de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o propósito do livro. Não existe outro livro igual a este. A Bíblia é um livro como qualquer outro, de forma nenhuma. Você está ignorando a verdade sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro único, que tem um único propósito: revelar a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então o Apocalipse tem o propósito de revelar Jesus e o seu plano final dessa estação terrena, que é descer nas nuvens, arrebatar a sua igreja e estabelecer o seu reino eterno. Você consegue incluir isso na sua agenda, na sua forma de pensar, nos seus projetos pessoais? Você inclui isso nos seus projetos pessoais? Que você não vai parar de trabalhar, você não vai fechar o restaurante, você não vai parar de estudar, mas você vai fazer com que tudo isso seja canalizado para o projeto que Deus está revelando. Em pouco tempo ele vai estar aí de volta. Ah, mas eu penso assim, eu acho assim, não me interessa o que eu vou pensar, o que eu vou achar, interessa que Deus quer revelar os seus segredos, a sua aliança aos seus filhos, aqueles que têm intimidade. Então eu quero buscar o Senhor, porque eu quero saber de coisas. E aí você pega esse versículo 7 que nós lemos, que pode não ter sido lido, ou talvez tenha sido lido e não foi prestado atenção, ou talvez você tenha curiosidade sobre ele. E ele diz de uma forma muito simples, quero relembrá-los, qual o nome do livro? Qual o nome do livro? Deus é perfeito. Eu estou dizendo que vou te revelar alguma coisa. Eu te exponho um fato ou um enigma? Um fato. Se eu te entrego um enigma e te deixo lá quebrando cabeça com ele, eu te revelei alguma coisa? Não. Então Deus não deixou um enigma. Deus deixou texto simples, fácil de ser entendido. Mas essa revelação não é com o nosso intelecto humano. Essa revelação, ela vem de Deus, porque eu e você entramos por suas portas com ações de graça, estamos conhecendo mais o Senhor, estamos entendendo as coisas. Então vem no nosso espírito uma palavra de revelação. O texto diz assim: o primeiro anjo tocou a primeira trombeta. Trombeta é uma palavra hebraica que significa acontecimento. Acontecimento. O anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Semana passada, você deve ter visto nas reportagens a Califórnia queimando. Você viu? E se você prestou atenção, você deve ter visto casas que não são casas populares. São mansões gigantescas, tudo pegando fogo. 20 mil pessoas despejadas das suas casas, não tem para onde ir porque tudo pegou fogo. É interessante você saber que aquelas casas todas na América são construídas de madeira. As casas americanas são todas estrutura de madeira, vigas de madeira, pilares de madeira, tudo é madeira. Por fora, assista nos filmes, parece que não é, mas tudo é madeira. Por isso pega fogo daquele jeito. E você vê a foto do mesmo lugar, depois do fogo, está tudo dizimado. Há pouco tempo atrás, a mesma coisa aconteceu em Portugal. E você pode não ter somado as vezes que viu essas reportagens, mas no mundo inteiro tem queimadas sem limite, sem controle, sem condições, o mundo inteiro. Há 3 semanas atrás eu vim de Campo Grande e o irmão estava falando, o pai dele, que tinha acabado de chegar num aviãozinho pequeno e tinha tido muita dificuldade porque o céu estava tomado de fumaça. E aí ele que estava me levando no aeroporto falou assim, olha, você vai ver, pastor, olha o céu, estava branco, mas eu achava que estava branco de nublado. E ele falou assim, você vai levantar voo e você vai ver a extensão de que não é nublado. E aí eu me lembrei que eu já tive outras viagens lá para o norte, lá em Rondônia, que também estava, numa época como essa, tudo queimado. Em alguns dias, do avião não poder descer no aeroporto. Queimadas, queimadas, queimadas, queimadas, queimadas. Quem não tem o relacionamento com o Senhor vai dizer, ah, isso aí é normal. Quem tem relacionamento com o Senhor, de alguma forma, o Senhor vai dizer, preste atenção, eu havia escrito há 2000 anos atrás que uma das trombetas, um dos acontecimentos que ia dizer a vocês, eu estou voltando, é que 1/3 da terra seria queimado. Está escrito aqui. Gente, como é que eu nunca tinha visto isso? Eu não pensava assim, eu também não. Na herança religiosa, eu pensava o seguinte, em algum momento, um anjo vai tocar uma trombeta. Ai, você ouviu? Ouviu. E no domingo, todo mundo ia se reunir, o pastor falou assim, vocês ouviram? Ouvi todo mundo, ele dizia, ouvimos a trombeta. Eu achei que o anjo ia tocar a trombeta, mas não se trata disso, não se trata de coisas místicas. O texto na herança religiosa se tornou místico, mas o texto que Deus deixou para nós é um texto para revelação. Nós vamos estudar muitas coisas do Apocalipse, mas não é esse o objetivo hoje de manhã, não foi isso que eu ministrei lá no acampamento. O propósito é, Senhor, quais são as coisas que o Senhor poderia me revelar e que vão fazer diferença na minha vida hoje e que eu ainda não sei. Podemos fazer uma outra pergunta. Quais são as coisas da minha vida que vão me fazer sair daqui e já me ocupar de um mundo de coisas, que vão me fazer correr essa semana sem tempo, cansado, fatigado, estressado, eu não chego a lugar nenhum, e vão me impedir de entrar na tua presença e ter mais relacionamento, e ter mais revelações do Senhor. Os irmãos que moram lá no castelo, esse é só um exemplo, vai ter outros, por muitos anos tiveram que dar uma volta dentro do bairro, não sei o nome do bairro ali, para sair lá no castelo. E havia uma promessa de que no meio daquela favela, não sei se se chama São José, haveria de um dia passar uma avenida. Mas quem foi que disse que haveria de passar uma avenida? A prefeitura disse que ia passar uma avenida aqui, mas ó, os anos estão se passando e nada de avenida aqui. Você vai hoje lá, tem uma avenida, a favela não está lá mais e você não precisa dar a volta mais. Por quê? Se o governo decidiu que ia passar uma avenida lá, mesmo que demore, vai passar. Não venda seu lote não, espera. Porque na hora que a avenida ficar construída, o seu lote vai valer 3 vezes mais. Tem uma promessa de um shopping que ser construído aqui onde era a Fiat, onde é uma a Estácio, uma universidade ali, ali eles vão construir um shopping. Então não venda sua casinha, não venda seu apartamento aqui hoje não, porque na hora que o shopping estiver construído, tudo aqui vai estar mais valorizado. Ou então, compre um terreninho aqui. Quando o governo estabelece que vai construir algo, que vai fazer algo, vai fazer. Não sou eu tentando alguma coisa, o governo estabeleceu. Agora imagina Deus estabelecendo. Vai acontecer isso, isso e isso. Vai ser assim, assim, assim. Compra um terreninho ali. Não construa nada da sua vida esquecendo os planos do governo, ignorando os planos do governo. Não tome decisões, não busque por nada nessa terra, não se consuma com nada dessa vida sem levar em consideração o que o governo de toda a terra disse que vai fazer. E para isso eu e você precisamos de intimidade com o Senhor, porque Ele vai revelar. Você pode até saber desse versículo aqui, mas esse versículo não é nada perto de tudo que ainda tem para ser visto. Você pode até admirar, é mesmo, mas o entendimento intelectual ainda não é a revelação de Deus. A revelação de Deus mexe aqui comigo, mexe aqui dentro com valores, com visão. Agora eu estou entendendo em que tempo eu estou vivendo. Agora eu estou entendendo, foi me revelado. Jesus está mesmo prestes a vir. Eu não quero ser enganado e correr atrás de tantas coisas como essa sociedade corre. Eu não estou dizendo que eu não vou mais estudar, que eu não vou mais trabalhar. Não, não, eu quero fazer o melhor. Mas tudo que eu for fazer vai cooperar para que eu esteja no centro do projeto de Deus. Nós estamos em Tabernáculos. O nosso acampamento teve como tema gratidão por causa de Tabernáculos. E é por esse motivo que eu estou compartilhando parte do que ministrei no acampamento, para que você também esteja envolvido nisso. Por anos, o Senhor tem nos ensinado sobre Tabernáculos. Tabernáculos é a festa bíblica, não judaica. Festa bíblica. Os judeus são o povo que Deus escolheu para celebrarem a festa. Eles fazem isso dentro da sua cultura judaica, mas é um ensino bíblico que está dentro da cultura judaica. Tem outras coisas da cultura judaica que nós nunca vamos nem saber, porque não diz respeito a nós. Mas aquilo que é bíblico, eu e você precisamos saber. E por que que Deus estabeleceu uma festa? Porque se eu e você não cuidarmos, por exemplo, nós não descansamos. Mãe, dona de casa, descansa não. Não, só vou deixar isso aqui arrumadinho, só vou fazer agora, tem uma segunda, não descansa nunca. E nessa correria desse século, desse tempo, mais ainda, não só mãe e dona de casa, mas nós não conseguimos descansar. Certa vez alguém disse assim, não, eu quero dizer assim, nós estamos dando uma viagem, eu vou dar uma fugida ali, né? Podia não, mas eu vou dar uma fugida. Não, dá uma fugida não. Você está saindo de férias? Estou saindo de férias. Então você vai descansar. É tão da nossa natureza corrompida que Deus diz assim, você tem que descansar, e para você descansar eu vou fazer uma lei. Você é obrigado a descansar. E essa lei está na nossa legislação também. O patrão é obrigado a te dar férias. E se você não tirar férias, se fizer o que as brechas da lei permite hoje, em algum momento você vai ter que ir para a cama do hospital, passar férias na cama do hospital. Porque esse corpo precisa de descanso. Da mesma forma que essa natureza pecaminosa não vai para o descanso como deveria ir, precisa de uma lei, o Senhor também estabeleceu as festas. Vocês não vão se lembrar. Vocês vão viver essa vida corrida, vocês não vão se lembrar, então eu estou colocando um ensino. Nessa data vocês vão parar e vão celebrar as festas. mas é muito mais do que nos obrigar a parar. O Senhor está dizendo, porque se vocês começarem a conhecer as festas, vocês vão ter revelações do que eu falo, do que eu ensino e dos meus projetos. Então a festa de tabernáculos é a festa da última colheita. É a festa que encerra o ciclo do ano para Deus. Colhe-se os últimos grãos, guarda nos celeiros e eles passam 3 meses sem plantar, sem arar a terra, sem colher. Eles passam 3 meses só desfrutando de tudo que trabalharam durante o ano. Isso não é possível de uma forma civil para todo mundo hoje. Aqui no Brasil, não. Talvez você, em algum momento da maturidade, consiga administrar a sua vida e você vai poder tirar 3 meses de férias. Mas é muito mais do que arranjar o calendário civil. Está aqui dentro. Então, a cada ano, o Senhor relembra a nós aqui, e eu tenho ministrado isso, encerramos o ano. De novo, nesse ano, o Senhor já disse, encerrou o ano. Sem correria, sem projetos, sem ansiedade, sem ter que fazer um monte de coisa. Agora é o tempo de desfrutar dos frutos. Então, Deus nos deu uma ministração que se chama os 3 cestos. Pode ir no site da igreja, está lá para você ouvir. Eu reúno todos os frutos do ano. Por isso, nós fazemos uma lista de motivos de gratidão. O que Deus me deu em janeiro? O que Deus me fez em fevereiro? O que Deus me fez em março? As coisas que eu não lembro mais, eu vou enumerando. Porque na hora em que eu enumero os meus motivos de gratidão, eu estou colocando todos eles juntos. O primeiro cesto, eu entrego para Deus. Primícias. A gente vem fazendo isso durante o ano com nossos dízimos, com as nossas ofertas, e fazemos de uma forma muito especial em tabernáculos, como uma semeadura. Segundo cesto, eu como. Irmão, vai desfrutar do carro novo que você pôde comprar, da casa nova, do banco novo, do sofá novo, da panela nova, do fogão novo. Vai desfrutar de uma comidinha gostosa. Ai, que delícia. Vamos jantar? Vamos jantar? Vamos fazer um jantarzinho? Vamos sentar ali, vamos comer e desfrutar. Gente, esse ano já passou. Pela fé, eu não tenho que me preocupar mais com esse ano. Eu vou descansar, porque em contrapartida, o que o inimigo vai fazer de agora até o final do ano é desesperar um monte de gente. O ano está indo embora, o ano acabou, não aconteceu nada, eu não dei conta, eu não consegui. Aí corre atrás, eu tenho que comprar. Quanto mais chega no final do ano, eu tenho que comprar. Não, esse é o tempo que o meu Deus, por revelação aos seus filhos, diz assim, agora é descansar. Então eu vou desfrutar. Eu tenho que parar para me lembrar das coisas boas. Eu tenho que parar para ir desfrutar daquilo que Deus fez. Às vezes o desfrutar é apenas aquietar e lembrar e agradecer e se deliciar. Às vezes o desfrutar é ficar em casa. Vou ficar em casa porque eu reformei a casa. Porque Deus abençoou com a reforma da casa, com um sofá novo, com uma panelinha nova. E eu vou ficar em casa curtindo. Hoje eu vou ficar curtindo minha casa. E com isso eu vou de novo entrar na presença dEle com ações de graça. Oh Deus, coisa boa. Que coisa boa. Ou eu vou desfrutar de um item, de um produto, de uma saída, de umas férias. Eu vou desfrutar de amigos. Eu vou desfrutar. É o segundo cesto. Terceiro cesto. Eu não como ele. Ele eu vou semear. Quando eu reúno tudo que Deus tem feito e começo a ter gratidão, Deus começa a falar comigo, Deus começa a falar com você. Então, para a próxima estação, faça isso. Próxima estação, invista nisso. Próxima estação, vá para tal lugar. Próxima estação, seja assim. Deus começa a nos dar antes de Réveillon, antes de Carnaval, antes de o que vai ser o ano. E de uma forma assim, tão linda, irmãos. E nada preparado por mim. Há poucas semanas atrás, nós tivemos uma reunião com vários irmãos líderes e nós temos o calendário da igreja do ano de 2018 pronto. Onde vamos ter as programações? Onde vamos ter as atividades? E nesse ano, um acréscimo, não só o calendário pronto, como os líderes, as equipes de cada um dos eventos. Está pronto. Porque o Senhor de novo está falando assim, em tabernáculos vocês terão as sementes que serão plantadas, então vocês já sabem o que vão colher no próximo ano. Eu estou dizendo a você, Deus não tem isso só para mim, Deus não tem isso para a igreja, Deus tem isso para todos nós. Aos seus filhos, aqueles que o temem, aqueles que entram na intimidade, Ele lhes revelará os seus segredos, a sua aliança. Qualquer caipira, iletrado, mão grossa, que não fala português direito, mas que planta, sabe te dizer que dia tem que plantar milho. E sabe te dizer que dia você vai colher milho. E se você perguntar para ele assim, mas vou colher mesmo? Claro que vai, senhor. E o que, que eu tenho que fazer para colher? Quase nada. Faça isso, regue assim, põe esse adubo assim ali, arranca aquele matinho, só isso, faça isso. E espera, no dia certo, você vai colher. Nós optamos por outra cultura. Vá ao gerente do banco, peça sementes. Você vai comer todas essas sementes. E quando tiver comido todas as sementes, você vai continuar não tendo nada para semear. E aí você vai ter que dar o dobro para o gerente de volta, e você não vai ter sementes, porque você, na hora de plantar, não plantou. Na hora de plantar, você comeu, e comeu não das suas, você comeu das dele. E a gente faz tudo atravessado nessa vida. Por que, que a gente faz tudo atravessado? Porque a gente não entra por suas portas com ações de graça, não tem intimidade com Ele, não tem entendimento dos princípios simples dEle. E em tabernáculos, Deus nos faz um convite. Você vai começar um novo ciclo. Você vai começar uma nova estação de um ano. Por que não começar certo? E é por isso que nós ministramos tabernáculos todos os anos. Você pode e deve ir ao site. No site lá em cima tem mensagens. Se você colocar o mouse na palavra mensagens, vai aparecer alguns temas. Entre alguns temas vai estar lá as festas do Senhor. Clica e você vai ter festas de Páscoa, festa de Pentecoste e festa de tabernáculos. Você pode clicar em tabernáculos e você vai ter várias ministrações. Tire o seu telhado. Você vai aprender algumas coisas que se aprende em tabernáculo sobre o governo de Deus na nossa vida. E então, ao invés de a cada ano se repetirem as mesmas angústias, as mesmas carências, as mesmas faltas, os mesmos problemas, as mesmas tentativas, e todas relacionadas a não plantar a semente certa no dia certo, não regar as sementes certas no solo certo, e não esperar com tranquilidade o dia em que o grão brota na espiga. Ah, mas não é bem assim, pastor, porque na verdade a Bíblia diz que é assim, e a forma de Deus revelar aos seus servos os seus segredos é que Ele chama assim, vem cá para ver. Viu? Come, pega, viva o reino. Isso não tem nada a ver com a cultura religiosa que nós herdamos, que pode ordenar que a gente continue sendo desconfiado, incrédulo, ou pode determinar uma mudança de vida. Agora estou entendendo por que eu vou ser grato, agora estou entendendo por que eu vou semear, agora estou entendendo por que eu vou ser fiel nas primícias, no dízimo, nas ofertas, agora estou entendendo por que eu venho cultuar, agora estou entendendo por que eu vou cantar, agora estou entendendo por que eu vou ter relacionamento com meus irmãos na célula, agora estou entendendo por que eu vou me relacionar em comunhão uns com os outros, agora estou entendendo um pouco mais do reino, que não tem a ver com a herança religiosa que nós herdamos, mas tem a ver com aquilo que Ele vai revelando a cada um de nós. Você pode fechar os seus olhos? Convido você a dedicar um tempo meditando no que ouviu. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu quero mais. Eu quero mergulhar no conhecimento da Tua Palavra. Eu quero entrar por Suas portas com ações de graça. Eu quero cuidar de todos os dias, ter mais momentos de gratidão. Eu quero entregar no Teu altar, seja dízimos, primícias, ofertas, cânticos, presença, louvor, honra, comunhão. Eu quero entregar no Teu altar conscientemente, com gratidão, semeando, proclamando. E eu quero viver a temporada desse ano, a partir de Tabernáculos, de uma forma nova. Eu nem tinha dado tanta atenção à lista de gratidão, mas eu vou pegar isso e eu vou enumerar, e eu vou começar a declarar gratidão ao Senhor todos os dias. Eu vou entrar na Tua presença, eu vou estudar a Tua palavra, eu vou ter revelações do Teu Espírito Santo, e eu vou viver o que está escrito na Tua palavra. E eu quero testemunhar, eu quero declarar, eu quero viver, eu quero, Senhor, cada dia mais, as Tuas verdades.